Eu gostaria de explicar. Segue agora um mosaico de imagens mil, chamado A Marginha Psicótica de Dr. Sup. A noiva do Arlequim. Voz do Brasil número 13, este ano, início de agosto. Aqui é o Rodrigo Dub. E 3 meses são passados desde o último programa. Mucha cosa pasó en ese periodo y mucha buena música se acercó al radar de La Voz de Brasil. A empezar, por ejemplo, por Júpiter Maçã, el gaúcho que inició el programa con Beetle George y que también escuchamos al fondo. Su disco de 2008, Una tarde en la fruteira, es excelente, aparte de unas 3 músicas donde su veta experimental es demasiado visible. Todo lo demás es increíble. Con su dosis de psicodelia, joven guarda, fado, marcha y mucho más. Pero lo que más rueda en esos días en mi pickup es eso, el nuevo disco de Beck. Little cabaret,

da Berlinda é uma nova banda de Recife e que hace uma mescla de gafieira, brega e cumbia. Al fundo, escuchamos Envernizado, cantada por Jorge do Peixe, de La Nação Zumbi. E antes, tuvimos também de ellos Ivete, algo como uma declaração de amor a Ivete Sangalo. Antes de La Academia da Berlinda, ejecutei a primeira de muitas músicas que estarão aqui em La Voz de Brasil del novo disco de Curumim, possivelmente o melhor lançamento de 2008. Curumim canta Magrela Fever, com a sensação de um tour de bicicleta. E começamos o bloco com outro que seguramente estará em outros programas, Beck, com Gamma Ray, de seu disco, produzido por el genio Danger Mouse, Modern Guilt. Agora, vamos escuchar outra super banda nueva de Pernambuco, La Orquestra Contemporânea de Orlinda, cantada por La Sublime Isaar. Gosto de você, meu amor, pra mim. Quero me perder em teus braços. Mas você tem que comigo sonhar e me satisfazer. Gosto de você, meu amor, pra mim. Quero me perder em teus braços. Mas você tem que comigo sonhar e me satisfazer. Boa noite, me espere que eu já vou. Boa noite, me espere que eu já vou. Alô? Alô? Brigitte? Brigitte, meu amor, que horas você vai chegar? Tô chegando. Alô? Meu amor? Boa noite, me espere que eu já vou. Boa noite, me espere que eu já vou. Gosto de você, meu amor, pra mim. Mentira. Quero me perder em teus braços. Mas você tem que comigo sonhar e me satisfazer. Boa noite, me espere que eu já vou. Me espere que eu já vou. Boa noite, boa, me espere. she said, a wisdom that took me away from her bed, spoke of a glory that we had become. Thank you. Portis Head também teve um novo lançamento em 2008, Third, algo como uns 11 anos depois de seu último disco. Seu novo álbum está diferente de los anteriores, pero aún com todas as características que nos acostumbramos a ouvir de ellos. Sonidos oscuros, climáticos e bellíssimos. Al fondo temos We Carry On e antes escuchamos Small. Antes aún tuvimos la banda instrumental paulistana Hurt Mode, com Amarelo é Vermelho. E a primeira de las três foi Brigitte, em que Isaar França canta para a Orquestra Contemporânea de Orlando. E se já tuvimos duas bandas numerosas de Pernambuco, agora vamos escuchar uma numerosa de Pará, o coletivo Rádio Cipó de Belém. Café da fondo, escuchamos el Afrobeat moderno de Tiburos Band. Afrobeat, que me parece estar en destaque últimamente. En otros programas voy a ejecutar algo más. Tiburos Band ejecuta King Cobra. La primera canción fue del colectivo Radio Cipó con Maresia, aunque no se haya influencia marina en una ciudad al borde de un río como Belén. Y para terminar el programa de hoy, Autoramas con Hotel Cervantes. Prometo el próximo programa para unos días más y quizás con un micrófono mejor. Diviértanse. Tranquilo, pra onde eu possa descansar.